Pista, né? 6201, decolado aos 30, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, na boa. 6201. Salvador, muito boa, 6201 da Oceanero. Xanema 201, sobe e mantém nível de voo 360, contato radar vigilância. 360, contato radar vigilância, 6201. Pode voar, Leda? Avisado, Leda. Obrigado, Serão. Controle 3897, pode aproar a bridge? Mantenha Leda, aguarde autorização com o centro. Na sua escuta para Centro Recife. Para o táxi, o gol 1601, 193 a bordo, 3:30 alternando Campinas. 3:30 alternando Campinas, confirma para o meu gol no 601. 193 a bordo. 193, autorizado táxi via parte 1 Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 09. Parte Índia, 295, 601. No 601 vai seguir a nave da companhia que realizou o push aqui no 01, não sei. Afirmativo, certo? Boa, 01, 601. Táxi bom, 1567, 177 a bordo, 3 horas e 56 minutos, alterna Campinas. 1567, autorizado táxi de Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 09. Na Índia, ponto de espera, 1567, estrutura da manter, piscina 0. Ali mantém, na 1, 0, 6259, Airborne 834. Contact now over the approach control, frequency 120.8. 8120, 6259. Good afternoon, Salvador, departure control, Ocean 6259, climb, Lava 360. Chile 6259, climb to flight level 360, radar surveillance. 360, radar surveillance, any chance to fly directed to dial or Lida? Fly heading dial position. Fly heading dial position, Ocean 6259. Salvador, 6201 da Ocean Air. Há alguma chance de a gente voar direto para Índia? Guarde autorização do centro Recife. Muito obrigado, nossa escuta. 3897 da TAM, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Porta 3897, Recife agora 251, 3395. Uma boa noite, obrigado. Boa noite. Zona 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Cuidado, decolagem, captura 0, 0, 0. espera pronto, gol 1601. Ali mantém, piscina 0, gol 1601. Mateu na 0, 601. Gol 1273 para posicionamento, botão 3. Gol 1273 está autorizado, se tiver posicionamento, então contato. Autorizado para contra ataque, gol 1273. Gol 1601, livre decolagem zona 0, vento 0, 90 graus, 1-2-2. Livre decolagem zona 0, 601. Salvador, boa tarde, gol 567. Gol 567, contato radar. Sobe para o nível 360, vigilante. 360, gol 567. 36201, centro Recife. Frequência no 251, alterno no 3395. 251, 3395, obrigado, na boa. Tango Golf Salvador, mantém as condições visuais, chame ideal de descida, reporte ingresso, corredores visuais. 01. Controle Salvador, boa noite, o 601 da Gol decolou na sua escuta. Gol no 601, no contato radar, sobe e mantém o nível de voo, 360, sempre se vigilando. 360, Gol 601. Táxi Gol 1273 está com 182, que é o B, autonomia de 3 horas e 37, alternando Campinas. 1273, está autorizado o táxi via Taxi Índia. Ponte Cara do 10, chame Torre 118, direção 95. Pode descer o estimação 0111. Poderia apenas confirmar 182 a bordo? Afirmativo, 182, está autorizado via Índia, no Ponte Cara 1295, Gol 1273. 1273, grato, bom voo. Bom voo. Solo Gol 1940. Solo, Gol 1940. Prossiga 1940. 940 solicita acionamento na posição, estamos no box meia dúzia com posterior pushback. Ciente, 1940, do acionamento na posição, chame pronto o táxi. Correção, chame pronto pushback. Vai chamar pronto pushback então, 940. Salvador, Gol 1273, ponto espera 10, pronto, manda aí. Gol 1273, autorizada, linha de colapso na 0, o vento 100 graus e na 3 mais. Dois alinhar e decolar, na 10, Gol 1273. A 273 se considera, ele mantém inicialmente, aguarda instruções para iniciar a decolar. Ali mantém na 10, Gol 1273. Ano 273 está livre de decolagem, vento 100 graus e na 3 knots. Livre de decolagem, 10, Gol 1273. Para pushback. Ciente, 1940, do pushback, estamos no táxi. Chama táxi, 940. Cinco, dois, um, nove, se autorizado se tiver acionamento, seu contato. No 263, decolar 244, controle 10, décimo 8, bom voo. 108, obrigado. Controle, Gol 1273. 1273, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, se você vigilar. 360, 270. Gol 1601, chama Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterno 260. 3325-60, igual 601. para o táxi voo na 940, 192 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 1940, está autorizado o táxi via parte 192 Índia. No ponto de espera da 10, chame torre 118, pessoal, 95. O ajuste é altímetro 0111. 0011, via parte Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, gol da 940. Rotatória. Posição 5, centro de informação terra, autorização Galeão. 3197360 Galeão, pronto cópia. Prossiga. Está autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda, Bridge, via Alpedo 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle apera em 120, decimal 8 e o transponder 5175. Soro Salvador, TPS 52, 19, 167 a bordo. 4 horas de autonomia, perna Salvador, da plataforma táxi. Boa, 3197, copiou, autorizado 360 da Leão, decola da 10, curva direita da El, Leda, Brice. Upper volume 0 até SMAP, controle 208, transponder 5175. 3197, procedimento correto, chama pronto, CBF sanamento. 3197. O 5219 está autorizado o táxi via pátio 1 no taxiway Índia. No ponto de espera 10, chame torre 118, decimal 95. O ajuste altímetro 0111. Teve táxi via pátio Índia, no ponto de espera chame torre 95, Salvador, 5219. Mike Oscar Golf, 4 mil pés autorizado, ajuste no 01. Ajustado no 01, Mike Oscar Golf. Alinhado, decolado 50, 90 graus, 10. 1940, decolado 50, controle 10. Muito obrigado, senhor. 1940, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, vigilante. Controle, boa noite, chegou 1940, decolado. 1940, contato radar, Sobe, mantém nível 360, serviço de vigilância. Gente, o voo 1940, podemos aprovar da Elda presente? Avisado da Elda. Muito obrigado, da Elda presente, o 1940. Firme 400 para São Paulo. Afirmativa, para São Paulo. Gente, poderia confirmar o passe para esquiva cola? 408, obrigado. Ué, poderia confirmar o passe que se encontra em a pista que decola, por gentileza? Gente, está no pátio da geral, decola da 1-0. Gente, no pátio 3 está autorizado São Paulo, nível de voo 400, decola da 1-0 com curva direita na saída da El, Lisa, Didi, onde intercepta pelo voo 1-6, após voo a Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. O controle Salvador opera em 1-2-0, décima 8, e o transponder 5-1-7-1. Para o seu eco, o transponder 5171, novo Adael, Leda, Brite, Bravo, Romeu, Índia Delta Eco, para São Paulo. A casca Golf 2000 pés autorizada, final 1-0. 2000, final 1-0. Então, é, a saída será da El, Leda, Bridge e Viapas do Luno 6. Apenas confirmando, navega RNAVE? Gente, então tá certo. Da El, Leda, Bridge, Viapas do Luno 6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Tá na nossa navegação, tá? Na transição, então após da El, Leda e direto Bridge. A transição é Leda, daí é o Leda, depois Leda, vou olhar a Bridge. Tá, tem que ir. No nosso database aqui, isso não tem. Tem que ter transição, é no fato que está feito. Tudo bem, Leda, vou voar direto. Estacionamento, chame para o Zag, papá, hotel eco.

Alfa Romeo Mike Oscar Golf. Alfa Romeo Mike Oscar Golf. Você tem aproximação 9-7-1-0. Reporte baixado travado, que nem a Gama 0-1-1. Está baixado travado, está totalmente visual. A intenção é cancelar e ser autorizado para seguir para 197, cara. Afirmativo, chame para o cancelamento, Mike Oscar Golf. É, chamada para o cancelamento, Mike Oscar Golf. Certo, acionamento da Antelizona 9-7, portal 5. Torre, o Mike Costa Golf, propõe cancelamento, autorizado, prossegue para a fé na base da 1-7. O Mike Oscar Golf, cancelado 5-8, autorizado a presente curva esquerda, base curta pela direita da 1-7, parte na final, propulso, Mike Oscar Golf. Está na base curta da 1-7, Mike Oscar Golf. Então, 3197, por gentileza, aguarde alguns instantes para o pushback, tem um tráfego pegando poste, que passará a retaguarda após estar autorizado, chamando para o hospital. Ok, 3197, vai manter a posição. São Paulo, até o Eco, está autorizado o táxi, via pátio 1, taxiway Índia, ponto espera da 1-0, chame torre em 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0-1-1. Índia, até o ponto espera 1-0, 118, decimal 95. Paulo, meu papai, o Theo Eco, poderia confirmar pessoas a bordo e autonomia? Pessoas a bordo, 06,